Psicologia da linguagem. O que é, como funciona e por que é importante? A psicologia da linguagem é a área que estuda como seres humanos compreendem, produzem, organizam e interpretam a linguagem. Ela investiga a relação entre mente, fala, escrita, memória, percepção e contexto, ajudando a entender como a comunicação acontece no cotidiano e como a linguagem influencia o pensamento e as relações sociais. O que é psicologia da linguagem? A psicologia da linguagem é um campo de estudo voltado para os processos mentais envolvidos no uso da linguagem. Seu foco está em compreender como uma pessoa aprende palavras, forma frases, entende mensagens, interpreta significados e utiliza a linguagem em diferentes situações. Essa área observa tanto a linguagem oral quanto a escrita, analisando como o cérebro processa informações linguísticas. Ela também estuda fatores como atenção, memória, contexto, intenção comunicativa e desenvolvimento cognitivo. Por isso, a psicologia da linguagem é importante para áreas como educação, comunicação, fonoaudiologia, linguística, publicidade, psicologia. Como funciona a linguagem do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, a linguagem não é apenas um conjunto de palavras e regras gramaticais. Ela depende de processos cognitivos que permitem selecionar vocabulário, organizar estruturas, compreender sentidos e responder ao que foi ouvido ou lido. Quando uma pessoa fala ou escreve, ela ativa conhecimentos prévios, memórias, intenções e interpretações sobre a situação. Da mesma forma, quando alguém escuta ou lê, precisa decodificar sons ou sinais gráficos, associá-los a significados e interpretar a mensagem dentro de um contexto. Isso mostra que a linguagem é uma atividade mental complexa, ligada à percepção e à cognição. Principais temas estudados pela psicologia da linguagem: aquisição da linguagem, como crianças aprendem a falar, compreender e usar palavras, compreensão linguística, como o cérebro interpreta frases, textos e discursos, produção da linguagem, como pensamentos são transformados em fala ou escrita, memória e linguagem, como informações linguísticas são armazenadas e recuperadas, processamento de leitura, como o indivíduo reconhece palavras e constrói sentido ao ler, contexto comunicativo, como situação, intenção e experiência influenciam a interpretação, importância da psicologia da linguagem. A psicologia da linguagem é importante porque ajuda a explicar como a comunicação humana se constrói e como ela interfere no aprendizado, no comportamento e nas relações sociais ao compreender como a linguagem é processada. É possível desenvolver métodos de ensino mais eficazes, melhorar estratégias de comunicação e identificar dificuldades linguísticas ou cognitivas com maior precisão. Essa área também contribui para a produção de conteúdos mais claros e eficientes, pois mostra que o entendimento de uma mensagem depende de fatores mentais e contextuais. Em comunicação social, por exemplo, isso ajuda a adaptar linguagem, tom e estrutura ao perfil do público. Exemplos de aplicação no dia a dia. A psicologia da linguagem está presente em diversas situações cotidianas. Na educação, ajuda a entender como alunos compreendem textos e desenvolvem leitura e escrita. Na publicidade, contribui para a criação de mensagens mais persuasivas e adequadas ao público. No jornalismo, auxilia na construção de textos mais claros e objetivos. Na clínica, apoia o diagnóstico e o tratamento de dificuldades de fala, leitura e compreensão. Ela também é útil no ambiente digital, pois permite compreender como usuários interpretam palavras em sites, aplicativos, redes sociais e conteúdos online, influenciando diretamente a eficácia da comunicação. Conclusão: a psicologia da linguagem é um campo essencial para entender a comunicação humana. Em profundidade, ela mostra que falar, ouvir, ler e escrever são atividades mentais complexas, influenciadas por memória, contexto, intenção e experiência. Estudar essa área ajuda a melhorar a comunicação, a aprendizagem e a relação entre linguagem, e pensamento em diferentes contextos sociais e profissionais.